frente, Senhor, com paciência. Tu és tudo de bom que me sustenta. Tua força me levanta e me faz encarar o mundo com minhas próprias mãos. Tu és eternidade em bondade. Em ti eu me coloco em totalidade, pois sei que meu caminho é contigo. Senhor, eu nunca mais andarei sozinho. Eu te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte, o meu libertador, Senhor. Tu és eternidade em bondade. Em ti eu me coloco em totalidade, pois sei que meu caminho é contigo. Senhor, eu nunca mais andarei sozinho. Eu te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte, o meu libertador, Senhor. Eu te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte, o meu libertador, Senhor, meu libertador.